Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Eu vi o regato chorando quando tu fosses banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia. Nós estamos enfocando hoje para os nossos ouvintes em um jardim, um coreto, a música e a saudade, somente sucessos carnavalescos. Virgínia Lane, a vedete do Brasil, Virgínia Lane, a dona das coxas mais cobiçadas do Teatro Rebolado do Rio de Janeiro. Virgínia Lane, com seu grande sucesso carnavalesco, com a Tabajara do Severino, do Aldemar Magalhães, Sassaricando. Breakout em São Paulo, mas fez sucesso na Cidade Maravilhosa. Breakout do Roberto Martins, canta em arranjo do maestro Borba, Pedreiro Valdemar. Tudo isso para os nossos ouvintes, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, as músicas carnavalescas que realmente fizeram sucesso nos salões da vida. Dircinha Batista, que era da Rádio Nacional do Rio. Aqui em Arranjo do Zacarias, Dircinha Batista canta o seu grande sucesso carnavalesco com a assinatura do Nassar nesta composição, Periquitinho Verde. De madrugada tomo trem na circular. Faz tanta casa e não tem casa pra morar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece? Mas eu vou lhe apresentar. De madrugada tomo trem na circular. Faz tanta

guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e está a ouvir esses sucessos carnavalescos nesta pedida pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos com música nesta manhã de domingo, vamos sim, vamos reativar a memória dos nossos foliões, vamos reativar com esta composição do Armando Cavalcante, aqui defendida pelo Francisco Carlos, que era cantor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, do Armando Cavalcante, arranjo Zacarias, Quem Dá aos Pobres. Na pedida ainda nós temos dele, Erivelto Martins, que era o diretor desse conjunto vocal. Aqui, o Lídimo Conjunto Vocal com a Dalva de Oliveira. O Trio de Ouro, o Autêntico, cantando em adaptação do Erivelto Martins, a composição Minueto. Quem dá os pobres empresta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma esmolinha dos carinhos seus, uma esmolinha pelo amor de Deus. Quem dá os pobres empresta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma esmolinha dos carinhos seus, uma esmolinha pelo amor de Deus. Carinho não tira pedaço, pode curar minha dor. Um beijo, depois um abraço, eu quero, quero, quero teu amor. Me dá os pobres, me presta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma bolinha dos carinhos seus, uma bolinha pelo amor de Deus. Me dá os pobres, me presta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma esmolinha dos carinhos seus, uma esmolinha pelo amor de Deus. Carinho não tira pedaço, pode curar minha dor. Um beijo, depois um abraço, eu quero, quero, quero teu amor. Me dá, me dá, me dá, me dá uma bolinha dos carinhos seus, uma bolinha pelo amor de Deus. Me dá os pobres, me presta a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá uma bolinha dos carinhos seus, uma bolinha pelo amor de Deus. Thank you. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo os sucessos carnavalescos em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo. E na volta, Zé e Zilda, Trio de Ouro e Alvarengue Ranchinho.